pra mim. Ele é tudo pra mim. Meu Jesus, ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Guardado em meu peito, ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito, ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito, ele é tudo pra mim. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Dá-me o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração. É Deus pedindo, está insistindo, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus pedindo, está insistindo. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus pedindo, está insistindo. Filho meu, dá-me o teu coração. E disse Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus pedindo, está insistindo. Filho meu, dá-me o teu coração. Meu Jesus, me guia sempre. Que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infindo, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Meu Jesus, me guia sempre pelo seu tão terno amor. Vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Oh, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada há de ser a criação. Quando salva transformada, há de ser a criação. Liberdade, liberdade, liberdade para mim. Escravo não posso ser, eu prefiro morrer. Vou livre ao meu celeste lar. Não mais choro, não mais choro, não mais choro para mim. Tristeza já deixei, doce paz já alcancei, quando Cristo entrou no meu viver. Liberdade, liberdade, liberdade para mim. Com Jesus eu subirei, ao seu lado viverei, quando vier buscar a sua crê. vida eterna, vida eterna para mim. Com Jesus eu subirei, ao seu lado viverei, quando vier buscar a sua crença. Fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim. Seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim, me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim valerá. Seu amor por mim não muda, sim, me valerá. Na praia, grande mar, criação do Senhor, em ver tuas belezas sem par, guardando mistérios sem fim. Vezes fico a contemplar este imenso mar que Deus criou, e contemplar essa imensidão. Orar, orar, orar, até Deus responder. Buscar, buscar, buscar, até certeza ter. Se a Cristo eu consagrar meus bens, meu próprio ser, em mim se hão de operar sinais do seu poder. Eu sei, Senhor, que tu me ouvirás. Eu sei, Senhor, que tu me atenderás. Eu sei, Senhor, que a bênção me darás. Eu sei, Senhor, que me sustentarás. Eu sei, Senhor, que tu me ouvirás. Eu sei, Senhor, que tu me atenderás. Eu sei, Senhor, que a bênção me darás. Eu sei, Senhor, que me sustentarás. Se eu testemunhar da fé que afirmo ter, se eu glorificar a Cristo em meu viver, vidas hei de salvar, pois todos podem crer. Se em mim virem reinar do Espírito seu poder, eu sei, Senhor, que tu me ouvirás. Eu sei, Senhor, que tu me atenderás. Eu sei, Senhor, que a bênção me darás. Eu sei, Senhor, que me sustentarás. Eu sei, Senhor, que tu me ouvirás. Eu sei, Senhor, que tu me atenderás. Eu sei, Senhor, que a bênção me darás. Eu sei, Senhor, que me sustentarás. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, paz real. Sim, gozo na aflição. Achei o segredo. É Cristo no coração. É a nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, dando os louvores, indo pro céu. Vão me cercando raios benditos, passos avante para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, dando os louvores da salvação. Quando aceitei a paz que Jesus Cristo dá e a esperança que um dia vê-lo-ei, procurado tem o mundo me tirar a paz, mas Jesus segura-me com sua mão. Nesta vida peregrina temos tanta dor e às vezes nós ficamos sem amor. Nossas almas tão aflitas vêm ao Salvador e Ele diz: meu filho, tenho a tua mão. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, lá nas nuvens ele voltará. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, meu Jesus que me segura pela mão. A certeza temos nós que Ele voltará e a promessa que nos deu a cumprirá. Que primeiro os que dormem ressuscitarão e Ele nos levará vivos pela mão. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, nas nuvens ele voltará. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, meu Jesus que me segura pela mão. Meu Jesus que me segura pela mão. Meu Jesus. laços são os do fraterno amor que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Aqui tudo é comum, o rir e o prantear. Em Cristo somos todos um, no gozo e no lidar. Se desta santa união nós vamos separar, no céu eterna comunhão haver.